Agora sim, estamos gravando o Contrabando. A gente vai rodar aí a nossa nova vinheta aí do Contrabando com ao som aí do nosso amigo Serra Comedor. Como ele, como o dele que eu conheci também. Rádio Carucho, FM Livre de Cachoeira do Sul, a pedra que faltava no seu sapato. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher. Como a Vânia que é sua mulher, esse é o Contrabando na Rádio Carucho, Contrabando Pirataria Informação, nosso programa aí das 10 da noite, das quarta-feira, mano, já estamos aí tudo enrolado aí com a tralha aí, que a gente descolou uma puta tralha, e o nosso programa de hoje é um programa temático, onde a gente vai falar sobre uma questão bem importante para a nossa sociedade, que é o lixo. Faz um tempo atrás, eu estava trabalhando num projeto que falava muito a palavra lixo, lixo, lixo, lixo. E aí um dia o dono da bodega lá chegou para mim e disse assim: cara, por que você não coloca o lixo entre aspas? Porque lixo é só um conceito, lixo é energia em estado bruto. Porque tudo aquilo que vai para o lixo pode ser transformado em energia. Bom, a partir desse momento o lixo se transformou em outra coisa para mim, né, cara? Porque se a gente pensar aí no biodigestor, na composteira e até mesmo no lixo eletrônico que a gente está vendo aqui, a gente vai ter outros conhecimentos sobre o lixo. Eu vou pedir aqui para os nossos amigos Redson e Burns descreverem o que eles estão fazendo nesse instante. Aí, Redson. Bom, no momento eu tô fechando a impressora que a gente tava. A copiadora que a gente tava tentando descobrir a tensão de operação dela, né? Que tava complicado, não tinha nada escrito aqui. Aí descobrimos na placa ali, tinha ali qual é que era. Ah, que essa impressora é bem isso, que é o que serve de lixo pra alguns, pra nós aqui agora com uma leve manutenção nela, que nós vamos vendo. Vai ser a nossa alegria, vai possibilizar. Muita coisa que nós vamos fazer pro pessoal todo. E é isso, como aqui o companheiro disse, o lixo de um é o lixo de outros. O seu lixo é a nossa alegria, então, né, cara? É impressionante, a gente tá aqui com vários amigos aqui que manjam aí dos Paranauê da eletrônica aí, da informática e tal. Estão apanhando um pouquinho, mas sempre vai, né, cara? Devagarito. A gente encontrou no descarte duas fotocopiadoras, né? Aquela conhecida como máquina Xerox. Uma está 100% funcionando, né? Apenas com algumas manchas no papel, que depois a gente vai fazer uma limpeza no cilindro, se pá até trocar esse cilindro aí, que eu já achei baratinho na internet. O refil do toner é muito fácil, é uma garrafinha que tu só enfia o pó ali para dentro e bota a garrafinha ali de novo. Só que o mais impressionante de tudo é que uma máquina dessas de Xerox, se você for ver no mercado hoje, ela custa em torno de R$7.000 uma máquina de Xerox. Claro que uma máquina usada, essa máquina tem 15 anos, né? Uma máquina usada, ela tem um valor bem menor, né? Mas, enfim, se a máquina tá funcionando, né, bicho, por que botar fora, né, cara? Bom, a gente tava dando uma banda aí na cidade. E um companheiro nosso até mandou um abração aí pro Krieger. Ele falou pra gente: ah, ali na loja de Xerox eles vão botar fora uma máquina de Xerox, que eles compraram uma nova, não sei o quê. Cheguei lá na loja de Xerox e a mulher disse: não, eu já mandei lá pro DVA. O DVA, pra quem não sabe, é o Departamento de Vigilância Ambiental, onde tem um departamento lá de lixo eletrônico, que nada mais é do que uma salinha onde eles vão atirando tudo que é coisa eletrônica, que depois é vendida por uma empresa que compra esse lixo eletrônico a 21 centavos o quilo. Aí vocês imaginam, né? Essa máquina de Xerox aí que pesa 40,5 kg foi pro lixo e ela, sei lá, eu não sei quanto é 40 vezes 21 centavos, mas é bem menos de R$40. Eu acho que menos, é 21 centavos o quilo. Hã? R$4? É, por aí, mano. Então, a gente chegou lá no DVA. E a responsável lá do DVA foi bem simpática com a gente, dizendo assim: mas se botaram fora é porque não querem mais, deve ser lixo. Aí eu digo: não, mas tá em pleno funcionamento, não sei o quê. Se tu quer pegar o lixo dos outros, pode ir lá atrás e pegar, então. Então tá, né? Eu fui lá e peguei o lixo dos outros. Claro, claro. São duas fotocopiadoras, uma funcionando 100% e a outra tá aí com alguns danos físicos severos, né? Que talvez vai ter que trocar algum mecanismo aí, coisa arada. Mas aparentemente tá operacional, sei lá, né? Quer dizer, com uma manutenção, mas a outra tá 100%. Enfim, a gente depois vai falar também, agradecer aí a presença do Vampiro Doidão. Não, ah, o Vampiro Doidão não veio hoje de novo. Ah, ele que poderia contribuir bastante aí falando sobre a compostagem e biodigestão, que são processos aí de aproveitamento de restos orgânicos, né, de alimentos e até mesmo de folhagens e tal. Mas infelizmente ele disse que ia vir e não veio de novo, né? Mas isso faz parte. Quem sabe amanhã ele apareça, né? Na semana passada, o programa Contrabando é sempre quarta-feira às 10 da noite. Ele apareceu aqui na quinta-feira às 10 da noite. Mas é isso. Eu falo bastante, falo rápido. E eu tô tentando fazer uma manobra aqui pra gente botar uma música. Então tá. A gente vai abrir aí com duas músicas. Hoje é tudo super rapidex, assim, porque estouramos diversos horários aí por falta de pendrive na nossa vida. Mas é isso, a gente vai agora meter os nossos amigos, quem dera fossem nossos amigos, o Sepultura, é isso aí. We'll be right back. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é a Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul. A gente tá aí fazendo tentando fazer uma engenharia reversa aqui na nossa manica de Xerox, que é fotocopiadora, né? Xerox é uma marca. E tu quer falar? Pode falar? Não quero falar. Então vou pedir mais uma vez para contarem aqui qual foi os testes que fizeram aí, Edson. Bom, a galera identificou a tensão, né? Colocamos no stab, mas o bicho não funcionou, então, né? Não deu. Já falei. A gente identificou a tensão de operação dela, abrindo ela e lendo na placa ali, né? Que tinha escrito. Só que daí a gente teve a ideia de fechar de novo, só que a gente vai ter que abrir agora de novo pra ver agora como é que tá a situação. É isso aí. Não, o que é mais incrível, a gente tá aqui fazendo ao vivo já a audiodescrição aí, né? O painel traseiro, parafuso superior esquerdo. Mas enfim, uma coisa que... Não, mas aí ele fica aceso quando tem corrente. Uma coisa que é bem importante para o pessoal que está ouvindo lembrar, assim, é que na própria casa da gente, a gente às vezes não pensa muito bem sobre o lixo que está produzindo, né? Eu ouvi dizer, eu não tenho esse dado preciso, né? Mas eu ouvi dizer que cada pessoa gera mais ou menos 7 toneladas de lixo por ano, né? E se a gente for pensar, 7 toneladas é muito lixo, né, cara? Imagina, né, cara... Sim. Isso se pensar uma casa, aí tu vai pensar num isso a nível maior, como um supermercado, um restaurante, um grande centro onde vai muitas pessoas, então daí tu multiplica isso, todas aquelas pessoas que frequentam aquilo ali, tudo que é gerado de lixo ali. Então o absurdo é muito maior do que só dentro da sua casa. Não, é muito lixo nessa vida, né, cara? Tem aquele documentário lá, o Ilha das Flores, né, que certamente a maioria das pessoas já assistiu, né, que fala exatamente sobre isso, né, aquela montanha de lixo e as pessoas vivendo exatamente daquilo ali, né, daquele descarte ali, é uma coisa horrorosa, né. Também tem, como o Burns falou aqui, a questão dos restaurantes, né, que servem diversas refeições por dia e todas as sobras elas vão diretamente pro lixo, né? E muitas vezes tem vários estabelecimentos como restaurantes e supermercado que se negam a dar alimentos estragados e restos de refeições. Ah, aqui ó, já foi identificado um problema, ó. Vou passar aqui pros espertos. Sobre o lixo no caso de supermercados, né? Tipo, um fato lá em Santa Maria, trabalhava no supermercado lá, toda a parte da padaria, no caso, que sobrava, em vez dele, às vezes eles davam para os funcionários, só que daí a maioria das vezes eles pegavam, largavam no lixo e para ninguém pegar, ninguém reaproveitar esses produtos, o que que eles faziam? Iam lá e largavam o VEX em cima, sabe? Aquela maldita lei da multinacional, sabe? Tipo, de Carrefour. Sabe, e é foda, sabe? Tipo, daí tu saía na rua e vinha e via as pintas lá catando, tipo, bagulho pra comer, tá ligado? É isso aí. É muito foda, né, cara? Porque os caras jogam no lixo alimentos que. Alimento bom, né? Que poderia ser aproveitado. Muitas vezes aí um tomate um pouquinho mais passado, ele pode não estar ideal para o consumo no supermercado, né? Onde as pessoas gastam o seu tempo de vida ali dentro, né? A sua mais-valia ali dentro do supermercado, né? E talvez um tomate um pouquinho mais passado ela poderia levar para casa, esse tomate fazer um molho bem legal aí, né? Com o tomate um pouquinho mais passado. E como o Careta descreveu aqui, então os canalhas vão lá e botam alvejante em cima dos alimentos para ninguém poder consumir, né? Isso aí é um absurdo. Os nossos amigos freegans, né? É uma galera aí que vive aí na luta cotidiana no espaço urbano. Eles se alimentam exatamente do restinho dos outros, né, cara? Então, impressionante, assim, que na nossa sociedade as pessoas ainda ficam repetindo os velhos jargões de recicle, reutilize, reuse, não sei o quê, mas muitas vezes dentro das suas casas elas não têm a capacidade de fazer isso, né? Não tem uma composteira ali para jogar a casca de cebola, a casca de batata, uma casca de um repolho e tal. Isso aí para as plantas seria muito bom, né? E a gente simplesmente não faz isso. Plantar também, né, cara? É bem importante. Um canteirinho de temperos na sua casa já faz uma puta diferença, né? Você ter ali hortelã, manjericão, que mais? Salsa, ah, é. Mandar um abraço aí pro meu amigo Rafael Rainer, que tem o projeto lá do Plante Sua Própria Salsinha, que trabalha exatamente aí nesse conceito, né? De que as pessoas possam plantar pequenos... hortifruti na sua casa, em qualquer vasinho aí, já dá salsinha, dá hortelã, plantar na garrafa pet aí, o Zarag, boa sugestão. Até tô vendo uns cactos aqui na garrafa pet ali já. Então é isso, né? O seu lixo é a nossa alegria. Eu vou rodar agora aqui mais um bloquinho aí de duas músicas. Com a galera aí da Confraria da Costa e Renato Godá. Teu barco, alças belas, leve a espada, porque coisas piores acontecem no mar. Coisas piores acontecem no mar. Se alguma coisa ainda te faz chorar, coisas piores acontecem no mar. Coisas piores acontecem no mar. Coisas piores acontecem no mar. sempre tem que rezar. Jorge era também benedito, louvável, qualquer nome que pudesse aplicar. Vendia o Cristo, vendia bagulho e ouro, qualquer coisa que ocupasse um lugar. Jorge, eu dei a minha primeira bola, foi a Jorge que tentei imitar. Não é que Jorge sabia das coisas todas, conhecia a malandragem de olhar. Jorge era de bem com a vida, boa, tinha charme, não podia esperar. Esse moleque vi Jorge fazer história, só não tinha tempo pra trabalhar. Não tinha nenhum tempo pra trabalhar. Outro dia eu encontrei um camarada das antigas que me disse que a casa caiu. Disse que Jorge trocou aquela pedra do diabo, que por tanto que a vida engoliu. Perdeu a fama, perdeu a vaidade, perdeu todo aquele charme, malandro vadio. Acabou numa miséria violenta, comprou arco e trocou tiro até que alguém lhe atingiu. Que pena, Jorge era malandro e não viu. Que pena, Jorge era malandro e não viu. Show, FM Livre, Cachoeira do Sul. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês ouviram aí então a Confraria da Costa com coisas piores acontecem no mar. E Renato Godá muito bem com Black Jorge. É, duas bandas aí que estão direto aí na programação da Caruncho, direto e reto. É, por sinal, a gente tá super precisando aí. Ó, Pirum. Tá aqui, ó. A gente tá super precisando aí de pendrives, doações de pendrive, HD externo, HDzão também. Nosso amigo aí Dal Forno ficou de aparecer hoje aí, trazer um salsichão pra assar, não apareceu, não trouxe o chachichão, fizemos umas batatas aí, né, as batatas aos murros aí, receita portuguesa aí, dos nossos escravizadores iniciais, e tá todo mundo brocado de fome aqui, então em seguida aí a gente vai... Ah, eu tô legal, já jantei em casa antes de vir. É, muito bem. É, tô com medo já, mamãe. É. Então, pessoal, esse foi o nosso Contrabando do Lixo. Hoje, rapidão, assim, galera esguelada, brocada de fome. Então, pessoal, aí lembrar aí da importância aí do que consome, do que come, do lixo que gera. Pedir aí pro pessoal... A gente passar a agenda, né? Quem tem informes de agenda, tem, né? Quem tem informe, Quinho tem informe. Tem aqui, ó. Amanhã tem coisa já. Não. Domingo, dia 19, reunião do Levante, não tem lugar definido ainda. Mas fiquem atentos, ligadinho aí que dia 19 tem reunião do Levante. Galera, pessoal da Facu aí, amanhã confecção das carteirinhas de estudante aí, todo mundo colando lá então no Bar América. Às 15h40, a partir das 15h40. Ah, não vai ir todo mundo lembrando o pessoal que tem que levar o valor de 15h40, documento, tudo lá, é isso aí. Para os estudantes intermunicipais daí então. Dia 15 de fevereiro vai estar acontecendo lá em Santa Cruz, na sala 108, no bloco 1 da Unisc, uma discussão sobre a cena indígena aqui no Rio Grande do Sul, sobre o que está acontecendo na nossa região com os povos indígenas. Então é só se ligar ali no Facebook, está ali o evento rolando já. E dia 25 de janeiro aqui em Cachoeira a gente vai estar também na Praça Bonifácio com uma ação indígena e toda aquela movimentação lá. Então tá. É, também tenho informe para fazer agora nesse sábado, 17h30, na Feira Livre Municipal vai rolar a nossa oficina de fanzines. O pessoal da editora artesanal Monstro dos Mares vai levar lá o documentário Fanzines do Século Passado. Também vai ensinar o pessoal aí a como fazer zine. Então, por favor, levem folhas brancas, tesoura, estilete, canetão, cola, qualquer bagulho que você tiver em casa aí, revista véia, enfim. E a vontade, é verdade, é bem importante, Zarag. É a vontade de comparecer, é às 17h30, e vai até um pouco mais tarde, porque a gente vai passar o documentário que tem mais ou menos uma hora, depois fazer uma apresentação aí sobre o histórico dos fanzines, né, que deve levar aí em torno de 30, 40 minutos, e depois a gente parte para a oficina em duas etapas. A primeira é fazendo fanzines a partir do zero, e a segunda é fazendo fanzines desconstruindo revistas. Antes e durante a oficina, antes às 15h30, vai ter a reunião do pessoal do Veganic, dos veganos, para falar sobre o evento do dia não sei o que de fevereiro ou do começo de março, que é a pizzada vegana de Cachoeira, que vai ajudar aí a capa lá, o pessoal dos cachorrinhos, e também uma grana aí para a Rádio Caruncho poder botar no ar o seu transmissor aí no 88.7 FM, e subir a antena e fazer um enfrentamento legítimo do espectro sonoro, esse latifúndio ocupado por uma família que tem 5 rádios em nossa cidade. Então é isso, essa é a Rádio Caruncho, um espaço de contestação, de liberdade de expressão, um espaço legítimo a partir do momento em que nós reconhecemos que a ocupação desse espaço é uma ocupação legítima e que nós estamos aí no enfrentamento. 2014 não vai ter Copa. Eu não vou fugir desta guerra, não. Não vou deixar eles fuderem minha terra, não. É mais fácil morrer e estar lutando. Eu nunca vi pra hoje se entregando. Macho, não é quem bate na mulher. Homem, eu vou dizer o que é. Gaúcho, macho, o chão farroupilha. Protege, ama a sua família. Necessidade, todo mundo passa. Qualquer raça, qualquer massa. O português, o gringo, o italiano, o alemão, o índio, o africano. Somos todos irmãos, sobre esse céu azul. Somos brasileiros do Rio Grande do Sul. Prepara.